Coimbra do Chopal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra, onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP São Paulo e Rádio USP da capital do chope, capital do café, Ribeirão Preto, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida esta que está no ar, em seu 14º ano consecutivos, levando sempre a música que tocava no rádio da vovó. E para a satisfação nossa, nesta manhã de domingo, via telefone, quem comparece para aquele bate-papo informal é ele, o Cláudio Luiz Nascimento, que é diretor e produtor da Encena, diretor e produtor da TV Comunitária e diretor e produtor da TV Nova Cidade, Canal 23, aqui de São Carlos. Ele que recentemente foi laureado merecidamente com o prêmio Os Notáveis deste ano, pois é uma pessoa muito dinâmica, muito talentosa. O seu bom dia para os nossos ouvintes, Cláudio Luiz Nascimento, o homem das comunicações aqui em São Carlos. Bom dia, Rubens, é um prazer falar com você. Bom dia a todos os seus ouvintes da Rádio USP. Falar que você é dinâmico, falar que você busca a realidade, falar que você é talentoso, falar que você é descobridor de talentos para a TV, que é um grande produtor com excelência incalculável, você que é incansável, você que é um diretor que é conhecido no mundo das comunicações, é chover no molhado, Cláudio Luiz Nascimento. Olha, Rubens, imagina, obrigado assim, por essas palavras de carinho, né? Mas é verdade que nós somos assim um batalhador, né? A equipe toda, somos todos batalhadores aqui, trabalhamos de domingo a domingo, de manhã à tarde, à noite, nós conseguimos aqui, graças a Deus, reunir uma equipe de incansáveis trabalhadores. Que essas coisas, né, Rubens, quando você trabalha com amor, você trabalha incessantemente, na verdade. Então, e o que é mais interessante é que a gente procura ter conhecimento naquilo que a gente faz e ter prazer, né, gostar do que faz. Isso, graças a Deus, nós conseguimos reunir a nossa equipe toda para trabalhar com esse mesmo entusiasmo, para que a gente possa beneficiar o assinante da NET, nessa parceria que nós temos entre TV Nova e NET São Carlos, né? Então, eu agradeço essas suas palavras aí e eu reconheço que o nosso trabalho é verdade, ele é incessante, mas é feito com muito carinho, com muito entusiasmo, com muita alegria, viu, Rubens? O Cláudio Luiz Nascimento, dirigir um programa para a TV é muito difícil. Agora imagine um programa, toda a programação de um canal e ainda mais um outro canal, são dois canais agora para São Carlos, isso transcende a realidade humana. Mas você é talentoso e você domina tudo isso com muita arte, com muito talento, com muito sorriso e com muita amabilidade, pois você é realmente o homem das comunicações do ano aqui em São Carlos, com o prêmio Os Notáveis deste ano. Eu gostaria que você agora relatasse para os nossos gentis ouvintes a programação da TV Nova, o 23 da NET. O que acontece nesse canal aqui em nossa cidade e em nossa região? Fique bem calmo, fale com conhecimento que lhe é peculiar. Obrigado. Bom, a TV Nova Cidade, ela é um canal que ele é bem recente, né, Rubens? Ele é bem recente, nós sabemos disso. Aliás, nós fomos os primeiros a divulgar essa novidade para São Carlos. É verdade, com o maior orgulho, nós pudemos lançar aí né, através da Rádio USP, no seu programa, foi com muito orgulho que nós demos a notícia em primeira mão. E mesmo sendo um canal recente, nós já tínhamos uma certa programação, uma produção de programas, e conseguimos transferi-los de um canal para o outro, né? Então, hoje, além de programas assim, de atrações já conhecidas do público, que entre eles estão o programa Em Cena com Amaro Júnior, é um programa, um colunista social, mas ele trata os assuntos sociais assim de uma forma bem diferente da maneira que o Amaro, uma pessoa muito querida aqui na cidade de São Carlos. Bastante culto, inteligente. É verdade, ele é um professor, inclusive. Então, além da cultura que ele tem, uma pessoa que... sempre antes de fazer qualquer entrevista, ele procura pesquisar quem é a pessoa, do que se trata. Então isso faz com que o programa tenha assim, bastante conteúdo, até nas perguntas, no diálogo. É uma coisa super agradável de ser assistida e muito interessante. Prova disso até o resultado comercial do programa, que nós temos uma fidelidade assim, incrível dos nossos patrocinadores, né? Sem dúvida alguma, é uma gama imensa de anunciantes do programa dele, e ele também fala com muito conhecimento da culinária. Eu aprendi bastante com ele, viu? É verdade, inclusive eu vi, ele vai em locais assim muito bacanas, assim nos restaurantes. Ele é muito bem recebido. É muito, sempre muito bem recebido, inclusive em algumas residências, que alguns amigos, assinantes da NET, né, ligam para ele: ô Amaro, poxa, eu tenho uma receita aqui que é um troço que nós fizemos, vem para cá. Então ele vai para lá e mostra, é uma coisa muito bacana, uma coisa muito agradável. Por isso é que nós temos o retorno desse programa, porque é uma coisa feita mesmo em família, entre amigos, de amigos para amigos. Então ficou uma coisa, assim, um programa muito bacana, muito agradável de ser assistido. Este é o neto de Dona Cláudio Luiz Nascimento falando conosco nesta manhã para os ouvintes de Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Além do Amaro, nós temos também outras particularidades, outros sucessos no canal da TV Nova em nossa cidade. É verdade. Quais são os outros programas? Olha, nós temos um outro programa que é muito interessante de se falar, é o Logo Ali. Logo Ali é um programa que tem a direção da Aninha, ela é com muita popularidade, ela faz... umas entrevistas nos pontos assim turísticos aqui da cidade de São Carlos e também na região, sabe, Rubens? Aqui a região de São Carlos, ela é envolvida de muitas fazendas históricas, né? Cachoeiras, pontos turísticos aqui em distâncias curtas aqui da cidade de São Carlos. Então esse programa Logo Ali, ele trata essa questão turística da nossa região. Inclusive, nós já temos até solicitações para veicular esse programa em outras cidades, fora da cidade de São Carlos, né? Então, é também um programa feito com muito carinho. Então, ela vai com toda alegria, com toda energia que ela tem, vai nos locais, vamos, por exemplo, muito a Brotas, andamos lá, ela faz o rafting, enfim, está sempre com muito dinamismo, mostrando essas atrações turísticas aqui da cidade de São Carlos e também da nossa região. O Claudinho Luiz Nascimento é a gordinha mais notável da televisão. Eu gostaria que falasse agora sobre um outro programa que dá as dicas para compras do seu canal de televisão. Nós temos além desses programas, nós temos ainda vários. Temos o programa Na Tribo, que também fala das baladas, né, Rubens? Fala sim, O programa Na Tribo, ele é feito das baladas, da noite, mostrando a juventude são carlense, todo o entusiasmo, a alegria desses jovens de São Carlos, né? E além disso, nós temos um programa que nós tratamos também, assim, com muito carinho, é o Momento Sesc. O Sesc, todos nós sabemos, é um... Ele impulsou seu canal, hein? Porque ele realmente está contigo há muitos e muitos anos, já em outro prefixo. É verdade. Veio da TV comunitária, agora transferimos ele para a TV Nova Cidade, tudo sobre a batuta do Nelson Lourenço lá do Sesc. Então é um programa que tudo que acontece de atração cultural na cidade, podemos dizer assim que a maioria dessas atrações acontecem no Sesc. E nós, com muito orgulho, nós produzimos esse programa. É um programa semanal, que requer assim uma grande equipe trabalhando para esse programa. Mas o final, quando a gente assiste o programa, Rubens... Fica satisfeito, né? Porque o resultado é maravilhoso. É verdade. Depois, artistas de renome participam conosco. Sem dúvida. Então é muito legal. E o que... Agora, a grande peça aqui da nossa TV Nova Cidade, no momento, é o Dica Legal. Dica Legal, nós conseguimos inovar com lojistas da cidade, divulgando toda a sua loja, todo o seu trabalho, seu serviço, sua prestação de serviço, de uma forma assim muito espontânea, ele mesmo falando do jeito dele que ele tem que falar. Então é o próprio lojista falando diretamente para o consumidor dele. Então isso é uma coisa assim que eles têm tido um resultado muito grande, não pela questão comercial, sabe, mas pelo reconhecimento deles com a sociedade, onde eles vão. Então isso é muito gratificante, você chegar para conversar com o lojista que participa conosco, né? Então você chega para conversar com ele, poxa, Cláudio, onde eu vou? As pessoas me reconhecem e conversam que me viram e tal. Então isso é uma coisa muito bacana, quer dizer, que tem um reconhecimento deles. Sem dúvida. Né? Agora, a Menina dos Olhos nossa para esse ano, Rubens, é um campeonato que nós vamos lançar com as crianças, a primeira Copa Estudantil São Carlos em Sena, que envolve crianças de 11 e 12 anos, é um campeonato interescolas, que a gente lembra que há alguns anos atrás tinha muito esse torneio entre as escolas, uma escola contra a outra, toda aquela rivalidade, né? E então nós conseguimos também com o apoio, o valoroso apoio do SESC, vai organizar esse campeonato, cedendo a quadra coberta para a gente, dando toda a logística de um torneio, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, cedendo um ônibus para cada escola no dia da partida, para a gente fazer uma torcida animada. Então, um troço assim muito bacana, que estamos super entusiasmados e esperamos colaborar com essas crianças de 11 e 12 anos, que é uma faixa assim um pouco delicada da idade, né? Você tem que tomar muito cuidado, então tem que arrumar ocupação para essas crianças. E fazendo um campeonato nesse sentido, e que é mais importante, nós vamos premiar absolutamente todas as escolas. Então, eu acredito que isso vai fazer com que todas as escolas participem mesmo, com as torcidas, com os pais, com os diretores, né? Então, nós estamos muito entusiasmados com esse campeonato, até porque vai haver também iniciativa privada, a parceria com a iniciativa privada, né? Então, que é muito importante, né? Para o canal. Pois é, isso aqui vai dar credibilidade até no campeonato, envolvendo a iniciativa privada junto com cada escola. Então nós queremos fazer realmente uma festa, uma coisa como São Carlos jamais viu, com muita alegria, uma forma de nós reconhecermos todo o que a vida tem nos dado nesses longos anos aí, é uma forma de, modestamente, mas de tentar retribuir, alegrando essas crianças e principalmente um pai, né, Rubens? Que a gente vê às vezes a dificuldade de um pai, não precisa ser só de uma escola do município, do estado, às vezes até numa escola particular, para se manter um filho numa escola hoje, é a duras penas, não é? Muita luta. Então, o pai vendo, às vezes, um filho fazendo um gol, um campeonato e dando uma entrevista para a televisão, isso provavelmente será um motivo de orgulho para um pai e dá-lo até aquele, fazer com que ele sinta que vale a pena, né? Compensa esse sacrifício do dia a dia, deixando às vezes até se privando de alguma coisa que ele gostaria de fazer por conta do filho, de um estudo, de um uniforme, enfim. O Cláudio, então, Luiz Nascimento, nós agradecemos imensamente a sua participação. Você sabe que o nosso tempo é gasto, mas para de você, essa iniciativa aí, ela já será sucesso, porque obrigado. Tudo que você põe a mão, reluz e se torna realmente um grande evento para a nossa cidade, para as nossas autoridades e também para a TV Nova Cidade, Canal 23 da NET. Mais uma vez, pelos seus prêmios notáveis, a equipe de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade o cumprimenta, pois você é dinâmico, você busca a realidade, você é talentoso, você descobre valores para a TV e você é um excelente produtor e diretor de TV em nossa cidade. Pela sua participação nesta manhã de domingo, os nossos sinceros agradecimentos e que a TV Nova consiga por muitos e muitos e muitos o prêmio Notáveis, pois você é merecedor de tudo isso. Um abraço a ti. Muito obrigado, viu, Rubens? Muito obrigado mesmo por essas palavras, assim, de muito carinho. E um forte abraço a você e muito boa sorte a você e todos os seus ouvintes, viu? Vamos para mais um intervalo e na volta vão estar conosco em Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade nesta manhã de domingo. Carlos Galhardo, Augusto Calheiros, Ciro Monteiro e Mariusa.